caí três. E só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse o mesmo tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica Milu, Milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caindo. Oh, oh, oh. Ai, bebê! Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, como lá o CD, mas você vem e vai.